Mas Lúvito e Barbacena. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El Leda Bridge, transponder é o 5476 e o controle em 120 decimal 8. Cotejo. 360 autorizado, pesilu 10 até SMAP, quando completa Lúvito Barbacena. Decola da 10 com curva à direita, da El Leda Bridge. Cena 5476, 1208, é o controle na para 62. Correto, o Web 6720, chame o plano para o posicionamento no 612. Autorizado decolar, 100 graus, 129. On the ground at 42, leaving the runway via Echo or Foxtrot, 10, Salvador ground 129. We're getting two lights here, then 129. Bye-bye, Conocinho Anonix. Cruiser, pra permitir o Avianca agora ingressar no pátio, ok? Então, agora é o Avianca, o Ocean 63, perdão, 6143. Taxi via Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa e Juliette 02, 6143. O Gol 856 após o Avianca pode prosseguir para o posto de espera, ok? Agradeço a espera, o QNH 1009, quando pronto a torre 1895. Tenha um bom voo, uma boa noite. Gente, após o apresentamento, você pode ter um torre 1905-1009. Boa noite, momento. Sabe o campo, Combo 076. Bom dia, boa tarde. Condo 076, taxi approved via Alpha, call me again before taxi Juliet. Taxi Alpha, call you before taxi Juliet, Condo 076. Sales Serratongo, chame Recife, 12545. 12545, obrigado, senhorita. Momento na bata, vai aguardar para o táxi, ok? Mantenha a minha escuta para o táxi. Livre acionamento, livre e aguarde para o táxi. Que negar 1009. 37 da Gol na aproximação. Gente, aponta na final de 4, Juliette da Jardim. 09. Graus 119. 4, não se sente a molagem. Juliette Alfa Serra, está na escuta. Saída da Elta Pele. Bravo Vitor Oscar, contato radar, futebol 360, direto da Elta. Direto da Elta, poderia voar bridge da presente, o Vitor Oscar? Mantenha indo da Elta. Vitor Oscar. Estabilizada no menos 2. No menos 2, Torre 1, no 895. 895, boa noite. Boa noite. Para evitar pouso simultâneo, Juliette Vitor Charlie, inicie um outro 360 pela sua esquerda e chame na final novamente. Ok, na final novamente, Juliette Vitor Charlie. Copiei, 3h30, 111, Maceió. Tá livre o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. Quando lá, a torre em 1895. NH69, tem um bom voo e uma boa tarde, o Azul 4206. Gente, Azul 41, Índia Alfa, contra espera, 2895, obrigado, boa tarde. Quando o Azul 06, você vai ter Julia. Quando o Azul 06, stand by just 1 minute before taxi Juliet. Holding first position, quando o Azul 06. Salvador, muito boa tarde, o 35219, posse da Sierra, pronto para cópia, vitória da conquista. 200 para a vitória da conquista, aceita, copia? Aceito e copio. Ok, o 35219 autorizado para a vitória da conquista, nível 200, a rota é direto, decola na cabeceira 10, com curva a direita, subida Arbor, após direto conquista, o transponder é 5477, o controle em 120.8, contente. Afirmativo, de acordo com o plano, nível 200 para vitória da conquista, decola da 10, curva direita após, subida na Arbor. Após a posição Arbor, voo direto Vitória da Conquista. Aciona o transponder 5477, 35219. Nação aguardando autorização para pouso. Aguardando. Mandei para o estacionamento 3. Para o pushback estacionamento 35219. Oxané 6201, posição 04, pushback estacionamento. Oxa 6201, boa tarde, aguarde, ok? Tem uma expectativa de 5 a 10 minutos para o seu push, tem um congestionamento aqui no posto de espera, tanto da 10 quanto da 17, ok? Aguarde o estatístico. Tudo bem, sem problema. Condo 076, attention for the Embraer jet, after enter via Juliet to gate 11. Take number Juliet to gate 11, Condo 076, thank you. Venha, pode passear um pouco mais à frente para liberar a passagem na retaguarda. Noite 56 na escuta. Boa noite, 56. Pode passear um pouco mais à frente para liberar a passagem na retaguarda. Afirmo. Adianta daqui um pouquinho, boa noite, 56. Grato. Final na 7, baixo travado de leste, Vitor Charlie. Vitor Charlie, você vai chamar a torre 1895, ok? O QLH 1009, tem um bom voo, uma boa noite. Papai Hotel Delta. Entrou no 009, Victor Charlie. Tá. Altinho, entrou no 009, aguarde para o taco. Salvador, mais dentro delta, travessa de 4, 5, 6. Bola menos 2, solo 4-8, livra direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Livra direita, 2, 1, 9. Então 3567 ali, mantenho no 0. Sim, mantenho no 0, 3567. Mike Eco Delta, é a torre Salvador. Prossiga. Na presente, segue para 1-7 com base pela direita, reporte na base para a final. Reportarei na base para a final, tá? 1-7, delta. Jet Victor Charlie, solo aos 4-8, informa o pátio. Direcionado. Afirmo, livra na última esquerda, retorna via Mike Quebec, chama na Quebec. Ok. Lima Golf Delta ali, mantenha no 7. Hotel Delta, faz aeronave à frente. Corrigindo Juliette Victor Charlie. Reporte na Quebec para o cruzamento. É ali na pés aeronave à frente, livrar, livre táxi até o Pátio 5. Terra Lima na escuta. Taxi 2891009. Puxa 6201, está autorizado o puxa acionamento, chame para o táxi, o altímetro 1009. Autorizado, então, 6201, pushback acionamento, com P9. Escuta. Off na proa. Proa de agora, mantém magnética 230. Oi, Leda, a saída foi da El Leda, após Leda Bridge. Após Leda Bridge. Delta, sim. O solo, 6201. Prossiga, 6201. Foi chamado aqui por uma manutenção. Só vamos aguardar uma movimentação ali na Índia. Acho que a aeronave da Azul está na Índia ali. Para evitar o jet blast aqui no, na manutenção aqui, tá bom? Durante o pushback. Ok, gente, eu vou verificar aqui se o azul pode ir adiante. Será que adianta ou ele vai continuar? Ou o jet blast continua, né? Eu não sei como é que fica aí, ok? Eu vou ver se o azul pode ir um pouco adiante. Tudo bem, não, não é problema. O azul 4206, né? Escuta o solo ainda? 67, decolado ao 50, controle 120, decimal 8, bom voo. Mantenha no zero. Areia mantendo 01. Tá bom, meu Bravo Vitor Oscar, chame Recife 13325. 13325, Vitor Oscar, boa tarde. Boa tarde. Controle até 3567, decolou, passo 1700. 3567, contato radar, subou 380, sai da árvore. 380, sai da árvore, tá 3567. Siga possível, árvore. 6201, agora o azul já avançou até o ponto de espera, está autorizado seu push, chame táxi. O altímetro permanece 69. 7, chama a redução. 6201, muito obrigado. Solo trip 5219 no push, na remota 3 do pátio 3, pronto para o push de acionamento. 89. O táxi trip 5219, o altímetro no 009. Autorizado para o curso de acionamento, chamarei para o táxi, estado 10009, 3509. Gente, ingresso na final no 7, o Mike EcoDelta, aguardando pista livre. Delta. A 3567, autorizado direto, Alessa. Muito obrigado, direto Elefa, 3567. Sagu Delta, livre decolar da 17, vento 100 graus com 9 nós. Tio, temos aeronave vindo para pouso. T56, decolada 53, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, com 956. Oi, boa tarde, azul 4206, ponto de espera, pronto. Boa tarde, 4206, mantenha o ponto de espera. Para o táxi, funcionar 6201, com 167 rodo, 3 horas e 45, alternativa 1, siga Guarulhos. 167, 3 e 45, alternativa é o quê? Guarulhos? Guarulhos. Ok, tá livre o táxi à direita, no ponto de espera, a torre em 1895. É, tenha um bom, uma boa noite, agradeço, espero o Ocean 6201. 1895 a torre lá no ponto de espera, muito obrigado, bom domingo. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, papapá, Lima Golf Delta. Lima Golf Delta, boa tarde, contato radar, voo 430, saída da El. 430, Natael. Então, 3894, desça para 2 no pé, esquina legal na 009, autorizado a final ele. Ouvi decolar, já estou 4209. 60, Galeão. O gol número 601 está autorizado para o Galeão, nível de voo 360 pela APRA Zulu 10 até SMAP. Pode ir direto para as posições Lúvito e Barbacena. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, Leda, Bridge. O transponder é 5514. O controle é em 120, decimal 8. Corteja. Autorizou 360, Galeão, APRA Zulu 10 até SMAP, depois Lúvito. Barbacena, decola da 10 curva direita, Natael Leda Brito. 5594 1208, gol 601. Correto, gol no 601, chame pronto para o acionamento na pole position. Passará para o acionamento, gol 601. Oi, boa tarde, chame 6201, ponto espera pronto. 6201, não mantém o ponto espera? Mantém. Salvador, 43, 4 horas e 40. Tá livre o táxi via pátio Uno Indy Alpha até o ponto de espera da 10. O altímetro 1009. Rodar, 2370, sai da PUC. 370 na PUC, 206. Tá pegando 273. 273, Torre 1-2-95. 295, gol 1-2-3. Enter the main runway, ok? Zero, machado travado. 1-2-7-3, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-0-9, altímetro 1-0-0-9. Enter livre pouso, gol 1-2-7-3. Descida frequência livre. 3545 está efetuando desvios? Está livre. 2 a 3 minutos. Uno 567, boa tarde para Brasília, 360, confia. Ok, o gol no 567, autorizado para Brasília, nível de voo 360, pela Upper Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida Arbor, transição Elefa, transponder é o 5516, o controle opera em 120, decimal 8, corteja. Batango Bravo, Silvio Whisky, Torre 1895. Um pouco baixa a transmissão, só confirmando 5516 o transponder, ok? Reto no 567, chama para acionamento no portão 9. Código 2122 e prossigão no meu pé de corredor forte. Informe o destino, Salvador. Eco Mike Yoshi, prossegue para Salvador. É com Mike Oscar, assine código 2122, ou no meu PES, corredor forte, e reporta Interlagos. Uno 1100 PES, ajuste em Salvador 1009. Webjet 56720 para o TAC 171, 3 horas e 50 Guarulhos. 1713,50 em Guarulhos, tá livre o táxi via pátio Uno Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, o altímetro 1009, quando pronto a torre 18, 95. Táxi, pátio Índia e Alfa, ponto de espera 118,95, estado Minas. 273. Solo, gol 273, gol. Gol 1273. Perdão, gol 1273. Táxi via Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa Juliette, portão 3, gol 273. Decola da 10, vento 100 graus com 9 nós. Autorizado, né? Decola pista 10, 620. Obrigado. Na 17. Salvador, boa tarde, está 3897, assistente da Sierra para cópia Guarulhos, posição 05. espera. Bravo, que Luiz, que 360 pela esquerda, reporte ingressando sinal no 7. O transponder é 5517 e o controle opera em 120.8, proteja. Outra 307, autorizado Guarulhos, 340, apresilu 16, DHZ, DC3, decola da 10, com curva direita, da El, Leda, Bridge. O transponder 5517 e o controle 1208. O TAM 3897, chame correto, chame pronto para o push. 3897, obrigado. Salvador, boa tarde, Oxana 6201, passando 1300, Adael. Oxana 6201, boa tarde, contato radar, salve, mantenho 360, boa Leda. 360, está presente, Leda. Do 4206, chama restrição 2545, vamos. Pode confirmar a frequência, por favor? 125.45. 2545, obrigado. To the Air Force 2525, the traffic ahead of you is on the same level to the same destination. You'll have to wait another 3 minutes, so we will take off the ATR on the other side of the runway first. Aguarde pista livre, bravo que whisky. 5415, serviço radar encerrado, 525, sudoeste, Salvador, chama o controle Ilhéus 1201. Trip 5219, após o Airbus Latam, na costa final ali, mantenha no zero. Alto é o Delta, livre decolar da 17, atenta à estreia de turbulência, vento no 00 graus com 9 nós. 2 horas e 10 ponte espera. Gente, vento no 00 graus com 9 nós, altímetro 1009, aguarde pista livre. O Xbox prossegue 500 pés via Farol da Barra, Farol de Itapuã. Reporta passando Farol da Barra. Livre pouso na 17, vento no 00 graus com 9 nós. 3894, solo 04, livre à direita, solo 121, decimal 9. 0, aceita e copia? Copia. 62, bravo. Ok, Oxa 6219, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela APRA Zulu 16 até Belo Horizonte, pode direto para a posição Trive. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida Dael, Leda e Bridge. O transponder é o 5512, o controle em 120.8, corteja. Papá Romeu, Papá Hotel Delta. Contato radar, sobe mantenha 360, saída da Eoleta. Sobe mantenha 360 da Eoleta, depois direto Porto Seguro, papal da Delta. Saída 1208, eu sou o Cinema 6249. O TAM 3894 na escuta, solo. TAM 3894, taxi na Alfa e chame essa Juliette. Alfa, Oxa 6259, apenas confirmando, a aerovia Upper Zulu 16 até BHZ, após direto para Trivi, ok? Ah, entendi. Upper Zulu até BHZ, Upper Zulu 16 até BHZ, Trivi, obrigado. Correto, cotejamento, chama para o acionamento no portão 2. Parado 2. Controle Salvador, Trip 5219, boa tarde. Boa tarde, Trip 5219, contato radar, sobe mantenha 200, saída Arbor, direto Vitória da Conquista. Efetuando a subida Arbor, autorizado nível 200, Trip 5219. Position. SV Juliette para o portão 08. Livre. Air Force 2525, cleared for takeoff, wind 110 degrees of 8 knots. Oceana 6201, chama o centro recepciono 3325, bom voo. 3325, 6201, até mais tarde. Estamos coordenando uma mudança de nível devido à aeronave à frente para não ter que esperar a separação de 5 minutos. Prefere o 340 ou 380? 340, preciso. Gente. Boa tarde, o Gordo 273, copia o 360 para confins. Autorizado para confins, nível de voo 360 pela APA Zulu 16, decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida da El Leda Bridge, o transponder é 5525, controle em 120, décima 8, cotejo. Gente, autorizou o 273, com 5630 via APA Zulu 16, decola da 10 com curva à direita, da El Leda Bridge, 5525, transponder, controle 20, 1273. O 273, correto, cotejamento, chame para o acionamento no portão 3. Guardará o 273, que leva o 360 da departure 2525.